onde está, tem o céu é azul. Eu me volto para ti, Senhor. Cristo, luz que ilumina meu caminho. Nas sombras da noite eu temo, mas tua luz me guia a cada passo. Teu abraço me traz vida.